5884 no solo 08, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. Baixou, travou. Vitor, tchau, travou. Vitor, tchau, hotel avistado. Está autorizado o pouso na 17. O vento de 120 graus, uma dezena de nós. Gente, autorizado o pouso na 7, Vitor, tchau, travou. Salvador, é o gol 1-2-3. Para o táxi, com 1-8-3-4, 3-4-3-4. A bordo, altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, no ponto esfera torre 1-8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa com 04, ponto esfera da 90, 1-8-95, 1-2-7-3 graus. Táxi via Juliette, portão 9. Voo no 884, táxi via Juliette, portão 9. Número 273, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 10, vento é de 120 graus, uma dezena de nós. A linha decolada 10, 273. Vitor Tchelo, no solo aos 11, autorizado o táxi até a Baetê à sua direita, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. 1273, decolou aos 13, o controle em 120, décima 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite, canal 1273. Salvador, boa noite, canal 1273, decola, passa 1700. Gol 1273, contato radar, saída da El, submeter nível de voo 360. Submeter 360, mano 273, pode voar, lenda? Gol 1273, autorizado da El. Autorizado da El, mano 273. Nessa 28, confirmado na Proide 2, não está autorizado o RPE? Web 6728 autorizado, afinal ILS pode estabilizar. Já depois estabilizado, Nessa, tá, beleza? Taxa 28, tá estabilizado e avistado. Web 6728, chame torre 11895. 895, obrigado. Salvador, boa noite, Web 6728, estabilizado, estreito. Web 6728, boa noite, avistado. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento de 120 graus, 8 nós. Está embaixo da vaga do pouso Web 6728. 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés, no 014, gol. 1.000 pés, 7.000. 1273, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 13325, 13395, bona 273, boa noite. Tráfico Salvador, fala Salvador, Oceanair 6201. Prossiga. 6201, autorização Galeão. Presidente, o seu plano original era para 1933, pode informar se foi feito CHG? Eu acredito que você mandou confirmar com a coordenação. Vou verificar aqui também. Romeu Zulu Oscar 851, Skokie Dance, Centro Flight Level 050, clear de Bombs Arrival. 050, clear Bombs Arrival, and we are unable to contact with the Russian force at 13365. Web 6728, no solo 22, chama o solo 121, decimal 9 para o táxi. Tenha uma boa noite. Decimal, boa noite, 6728. Solo Salvador, uma boa noite, Tan 3197, informação Quebec. Confira, Tan 3197. Afirmo. Pronto para cópia? Não estou para cópia, Tan 3197. Autorizado Galeão, nível 380 via Upper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5455, coteja. Autorizado 380 Galeão, Upper Zulu 10, decola da 10, saída da curva direita da Euleda Bridge, 1208, 5455, Jota 3197. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Camará 08. Fala Salvador, uma boa noite, Webjet 6728, pista livre na alta. 28, boa noite, táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 728. estabilizado e elétrico completo, Gol 1776. Gol 1776, chame torre 11895. 11895, Gol 1776. Muito boa noite, Gol 776. Gol 776, boa noite. É, checando o trem, livre pouso na 10, o QNH 10 no 4, o vento de 120 graus com 9 nós. Nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Eule da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5 no 66, coteja. Ativo 360, Upper Zulu 10, da Eule da Bridge, decola pista 10, curva direita 208, 5 no 66, transponder. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento. Romeo Zulu Oscar 851, clear ILS final, approach post established. Yeah, that's approach post established, 851. Zulu 776 degolou os 3, perdão, no solo os 3-0, chame o solo 21.9, para virar à direita e tenha uma boa noite. Solo, Salvador, 776, levanta. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 7:30. Solo 8-9-2-0-1. Prossiga. É, a gente está aguardando aqui na saída da posição 5 devido ao problema com o trator do pushback. Está sendo trocado em mais 2 minutinhos para a gente continuar o nosso pushback. Gente, reporte continuando. Vai reportar 6201, graças. That's a firm, full service, Charlie 2101. Romeo Zulu, Oscar 851, contact Tower 118-95. 1895, boa noite, obrigado. Tower, boa noite, source 98951. 851, on final, runway 10. Good evening, Azores 851. Check the landing gear, the wind is 120 degrees with 9 knots, QNH 1014, clear to land, runway 10. Clear to land with gear down as 851. Salvador, T3197, estamos com 121 a bordo, autonomia de 0320, Alterna Campinas, pronto para o táxi. Confirma a alternativa? Campinas. 131 a bordo, altímetro no 0-4, táxi via Pátio, reparte através do portão 612. Via Pátio, bordo através do 612, T3197. Próxima, Juliette, 1776, tá bom. Mantenha a posição antes da Juliette. Prossiga. Agora sim, estamos prontos para o pushback. Confirma se vamos aguardar táxi da aeronave da TAM. Negativo, como já se afastou do gate, prossiga e vai ser o primeiro após a aeronave da TAM. Vai seguir no táxi. Ok, grato. Está prosseguindo então com o pushback, o Xanel 6209. Tá, 10-06-7-3-1-7. Gente, mantém a posição. Mantendo. 197, observe o chanel no pushback, após o mesmo livrar para o Pat 3, segue via Índia Alfa no ponto espera torre 1-9-95, bom voo. 851 on the ground at 36, call now departure, correction, call now ground control 1219 for taxi, have a good night sir. 1219 for taxi, bye bye sir, Suresh 851. Ground 180, Suresh 851. On Foxtrot. Zurich 851, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Maintain position before Juliet on Alpha, Zurich 851. Rota 317, contigo, podemos seguir o táxi ou vamos seguir o atraso do Avianca? Negativo, assim que o Avianca livrar para o Parte 3, já segue o táxi via Índia Alpha 3197. Gente, siga então para 317. Para Fox Yankee, go ahead. Roger, inform your apron. Roger, will you be using runway 17?